André Cedês, a potência dos paridões. Você vem, vem mais lá pra gente, vem, vem. Vem malhar com o Piauí, vem, vem, vem. Chama que ela vem, chama que ela vem. Vem malhar com a gente, vem. Chama que ela vem, chama que ela vem. Vem malhar com a gente, vem. Chama que ela vem, chama que ela vem. Vem malhar com a gente, vem. Chama que ela vem, vem, vem, vem. Desce, vai funcionando. Sobe, vai empinando. Vai funcionando. Sobe, vai empinando. Vai funcionando. Sobe, vai empinando. Comigo assim, né? Vem malhar, provocar. Ela quer botar bumbum. Só tem uma solução, ralando ele no chão. Vem malhar, provocar. Ela quer botar bumbum. Só tem apenas uma solução, rapaz. Rala, rala, rala, rala, rala, rala, rala. Chama que ela vem, vem malhar com a gente, vem. Chama que ela vem, chama que ela vem. Vem malhar com a gente, vem. Chama que ela vem, chama que ela vem. Vem malhar com a gente, vem. Chama que ela vem. Vem, filha. Desce, flexionando, sobe, vai empinando. Flexionando, sobe, vai empinando. Flexionando, sobe, vai empinando. Flexionando, sobe, vai empinando. Flexionando. Solução que é pra botar o bumbum no chão. Vem malhar pra botar. Ela quer botar bumbum. Só tem uma solução e vai ralar, vai. Rala, rala, rala, rala, rala, rala, rala. Bumbum no chão. Rala, rala, rala, rala, rala, rala, rala. Bumbum no chão. Rala, rala, rala. Isso é pra governo.